Uma magnólia quase defunta parece querer ressuscitar com a chegada da primavera autónoma das estradas que Cesarini escreveu um dia. Depois do poema, a magnólia é agora buzina, motor a dois tempos, tração aos quatro caulos retorcidos. Quanto gastará aos 100?